Tribulações ainda nós teremos, tantas escolhas erradas nós fazemos, e quanta injustiça ainda nós sofreremos. Quem que te ensina a ir pra luta? Porque não falaram na escola que a vida é injusta, que a época muda, que palavras te frustram, que a vida é corrida e vivida em disputa, e que tem coisas que não duram para sempre, e que o futuro é uma colheita do presente, que a mentira mata, mas que o perdão reata, e que a falta de estudo uma hora faz uma falta, que todo mundo cresce, que nem tudo acontece, e que quando tu não pensa é você mesmo que padece, que a pressão gera estresse, você sofre e não merece, é triste, mas o pai e a mãe envelhece. Eu ouvi dizer que amam muito tudo isso, e eu quero é aprender a lidar com tudo isso. Não quero ser omisso, quero ir além disso, e com as escrituras quero ter um compromisso. Reja, me dá sabedoria porque tá faltando grana, e um pouco de paz pra quando eu deitar na minha cama. Eu quero um pouco de paz. Reja, me dá entendimento porque eu não conto com a sorte. Tua destra me sustenta, é isso que me faz mais forte. E deixe eu quero mais. Eita, me dá sabedoria porque tá faltando grana, e um pouco de paz pra quando eu deitar na minha cama. Eu quero um pouco de paz. Eita, me dá entendimento porque eu não conto com a sorte. Tua destra me sustenta, é isso que me faz mais forte. E de ti eu quero mais. A fé sem obra é morta, neguinho sem obra é morta. O que te confronta, o que te conforta? Olhe a sua volta, o que te revolta? E reflita o que realmente importa. Graças a Jeová por mais um dia, como Salomão eu vou pedir sabedoria. Nesse exato momento, sem perder tempo, eu não conto com a sorte, eu conto com o entendimento. Eu creio que o Senhor quer me dar o melhor. Me fez pra não estar só, pra não ficar só, pra voltar pro pau, pra ninguém ter dó. Me criou pra glorificar o amor, pra poder usar, pra te exaltar, pra te falar, pra poder dançar, pra dizer glória. O mundo tá a milhão, sem você já nada mais não. Eu tô longe da perfeição, precisando da tua unção. Senhor, vem com teu ser, vem com teu pra quê, vem com teu porquê, vem com teu poder. Eu vejo uma pequena nuvem que vem de lá, as portas vão se abrir e a chuva vai molhar. Aqueles que estarão prontos pra se banhar, e que eu possa me inundar nessa presença guiar. Eu vejo uma pequena nuvem que vem de lá, as portas vão se abrir e a chuva vai molhar. Aqueles que estarão prontos pra se banhar, e que eu possa me inundar nessa presença guiar. Eita, me dá sabedoria porque tá faltando grana, e um pouco de paz pra quando eu deitar na minha cama. Eu quero um pouco de paz. Eita, me dá entendimento porque eu não conto com a sorte. Tua destra me sustenta, é isso que me faz mais forte. E deixe eu quero mais. Eita, me dá sabedoria porque tá faltando grana, e um pouco de paz pra quando eu deitar na minha cama. Eu quero um pouco de paz. Eita, me dá entendimento porque eu não conto com a sorte. Tua destra me sustenta, é isso que me faz mais forte. E de ti eu quero mais.